Oi, pessoal, com vocês mais um Batendo Cabelo com Rod Saulete. Aqui quem fala é o Rod. E aqui é o Saulete. Vamos falar agora da repercussão quando as queens voltam pro workroom depois do sachê away. Como eu tinha falado no podcast anterior, já imaginava que a Aja tiraria a Titi e não a Morgan. Ela pode ter falado pelo fato de ser por causa das críticas, que as críticas foram mais fortes pra Titi do que pra Morgan, mas como ela também já tinha falado, ela é amiga da Morgan. Então eu acho que isso pesa um pouco mais pra ela ter que deixar a Morgan. Sim, concordo. Mesmo porque durante o episódio as duas queens estavam conversando muito e tal, estavam rolando uma certa união ali. Então ficou claro que se fosse existir algum tipo de grupo, Aja e Morgan seriam uma dupla aliada. Então Aja proteger a Morgan decidindo eliminar Titi era bem esperado mesmo. E é isso, né? Tipo, as queens acabam indo mais pelo coração do que tanto pela parte técnica. Por mais que as queens tentem usar alguns argumentos do tipo, ah, vamos seguir o que os jurados estão falando, no fim, o coração fala mais alto. É o mesmo que rolou no All Stars 2, quando na semifinal a Detox resolveu mandar embora a Alyssa deixando a Roxy. E ela deixou claro que fez aquilo porque era muito amiga da Roxy. Então, assim, por mais que a gente discorde ou não, no fim das contas, o que vale é o coração. E as queens seguem o coração delas. Eu acho que isso já deveria ser uma regra do programa. Tipo, caiu no Bottom Two, escolhe quem você é amiga pra salvar, porque não vai valer as críticas. É, mas aí seria muito escancarado, né? A grande verdade é que, assim, o programa não estipula uma regra, né? Do tipo, vocês vão ter que eliminar a queen conforme esses parâmetros. A regra é única. Você que venceu o lip sync e decide quem fica. Decide quem elimina. Então, nesse caso, vai de cada queen a decisão, né? De quem vai levar sachê away. A diferença é que tem umas desculpinhas fuleiras, do tipo, ah, o desempenho de uma foi X, o desempenho da outra foi Y, então por isso eu vou mandar a Y embora. Mas no fim das contas, eu acho que sempre vai pesar o coração mesmo. Ah, eu tô esperando um momento tipo Alaska, tipo, ah, porque ela me emprestou essa blusinha e eu não vou tirar ela, entendeu? É, quando ela não tiver uma desculpa mais decente pra falar, eu tô deixando essa porque eu prefiro ela, né? Sim. É, vamos ver se vai rolar mesmo. Até o momento, pelo menos, né, só teve dois episódios, as queens puderam ter uma desculpa mais ou menos plausível pra poder eliminar a queen que elas escolheram. É quase tipo o Big Brother no começo. Ah, eu vou te tirar porque eu não tenho muita afinidade com você. Ela é mais minha amiga do que você. Se usasse afinidade no Drag Race, ia ser maravilhoso pra gente poder ficar puto com a decisão das queens. Porque que desculpa, é mais fuleira afinidade, né? Mas no fim das contas, Drag Race também é muito disso, afinidade pura. Sim. E depois que as queens conversaram entre si, após a eliminação da Morgan, elas acabaram indo embora, né, e tal, como sempre. Aí veio o dia seguinte. Quando as queens acabam de chegar no workroom, eu achei muito bacana a hora que elas estão reunidas na mesa, conversando, e a Tish Devane resolve enfrentar a Milk, falando que a Kennedy disse, resolveu agitar a mesa. É, falando que ela não viu tanto talento na apresentação de Milk, além da música que ela cantou ter sido original, né? Ter sido uma música que a própria Milk havia gravado. E aí, o que salvaria da Milk seria a música, se ela não tivesse cagado naquela parte. Eu nem revi, fiquei com preguiça de rever, porque sei lá, não chamou muita atenção, então eu não queria ficar me martirizando assistindo uma coisa que eu não curti tanto assim. Mas em compensação da Kennedy, eu revi, porque pra mim foi sensacional. Mas enfim, né? A hora que a Titi resolveu bater de frente com a Milk, eu percebi, tipo assim, que as queens estão ali mesmo com sangue nos olhos, sabe? Tipo, elas estão ali decididas a vencer, a ganhar a coroa, e não vão ficar com papas na língua, não vão ficar fazendo a política de boa vizinhança pra evitar atrito. Elas vão bater de frente mesmo pra tentar defender a arte delas. Tanto que a Milk tentou defender o que ela fez, afirmando que tinha muito talento envolvido no trabalho dela. Aí depois o depoimento da Trix, que eu achei genial, falando que Milk, seu talento não pode ser velcro. Ela apresentou ali, foi isso, cara. Colou o velcro na roupa e ficou desfilando pro palco. Por isso que eu achei, né? Pelo que a Milk apresentou, a música foi muito assim, aquém do que as outras queens haviam apresentado. Então, pra mim, a Milk deveria ter sido Bottom mesmo, mas, né, quem decide a roupão e Milk foi salvo. Sim, e desde o episódio também passado, a gente já vê que essa edição pra Milk, ela é a vilã, porque tudo dela é melhor. Você viu ela dando aquele depoimento mega convencido, falando que a música dela ia estourar mais do que a da RuPaul Supermodel. Mas eu acho que foi um certo deboche, né, da Milk, mais uma zoeira, um shade, mas sim, a maioria dos depoimentos que a Milk faz, ela sempre se coloca melhor que as outras queens e demonstrando uma postura, né, de superioridade. O problema é que a gente lembra da Milk na sexta temporada, uma Milk concentrada no que ela fazia, né, na arte drag dela, que, embora incompreendida, ela acreditava naquilo e tentava, a cada episódio, trazer um olhar diferente do drag apresentado em Drag Race até então, né? Uma forma até mesmo de chocar, mas sempre tentando apresentar algo inovador, algo conceitual. Essa Milk do All Stars 3 é completamente diferente. Milk deixou subir muito na cabeça essa ideia de queen conceitual, queen moda, e só tem falado de moda e fica desmerecendo o que as outras queens fazem, e isso eu acho péssimo, sabe? Eu acho péssimo. Vai de contra tudo que ela mesma pregou na sexta temporada, quando ela afirmava que não ia ficar se explicando pra queens como Diagan, que eram, no caso, né, nas palavras delas, né, ignorantes quanto à arte drag dos outros. Mas é o que a Milk tem sido. Ela tem sido ignorante com a drag das outras queens. E isso é péssimo pra ela. Péssimo, péssimo, péssimo. Sim, eu dei graças a Deus também que ela não falou aquela Zeris home de novo, tipo, bonitão, chegou. Pelo menos uma coisa só do primeiro episódio, porque nesse segundo ela faz uma implicância com as outras queens. E se achando, né, a Celine Dion de verdade, que ia lançar o novo My Heart Will Go On e ia vencer aí todos os charts do mundo. Primeiro lugar na Bíblia. Não. Milk, né? Please. Não, não foi tudo isso. É, quem sabe, né? No próximo episódio ela não consegue seu hit. Seu number one. Aí depois disso veio a RuPaul, né? Na TV, fazendo, dando as referências das músicas da Diana Ross e entre outras que ela acabou distribuindo os papéis pro desafio. E eu achei, assim, uma coisa... Não que eu achei... Eu já tava achando antes, mas isso foi mais uma confirmação de que a produção e a RuPaul, ela consegue manipular os papéis que elas estavam dando. Mesmo os papéis tendo a cara de cada drag dali, fazendo o estilo de cada uma. Então, quando a RuPaul distribuiu os papéis, de cara a Torje já saiu declarando que tinha sido sabotada porque Steve Nicks, que foi a diva designada pra ela, não era uma diva com trejeitos muito chamativos, né? Muito... Era muito enérgica. Expansivos e fossem agitar uma plateia, como a maioria das outras divas são. Fazer os gays, né, ficarem elétricos, uhul, gritando. Então, assim, a Todd já declarou que tava sendo sabotada. Só que, pra mim, aí já vem aquele fator Torge de ser que conhecemos desde a Season 8, né? Dela se auto-sabotar, dela ter uma certa síndrome de perseguição. E nisso eu vejo muita semelhança dela com a Nina, da nona temporada, que sempre achava que todos estavam falando mal dela, que as pessoas a sabotavam de propósito. E isso, pra mim, embora não seja, né, nenhum psicólogo ou psiquiatra pra poder afirmar, mas pra mim isso acaba mostrando que a Torre deve ter algum tipo de problema mental que faz ela ter essas paranoias. E, de fato, chega até a ser um comportamento paranoico. Só que eu não acho que a produção, de fato, nesse caso, tenha sabotado a Torre. Ele pode ter tido algumas ações no decorrer ali do episódio que provocassem uma certa irritação na Torre que viria a causar algum tipo de atitude negativa dela no episódio. Mas pensando, assim, de uma forma mais ampla, no All Stars 2, a produção designou previamente para as queens os papéis que elas teriam naquelas grandes mulheres da história. Não foi uma coisa assim que as queens iriam escolher. Tanto que no episódio em si, as queens em geral arrasaram. Eu, pelo menos, achei que as queens tinham ido muito bem. Tinham sido maravilhosas no desafio no geral. Porque cada uma se jogou no desafio. E aí, quando a Torre de fala que ela foi sabotada, pra mim foi mais uma implicância dela mesmo. Porque se eles escolheram uma diva que a Torre dizia que amava e conhecia tudo, era meio que obrigação da Torre desempenhar algum papel, entende? Tipo, era meio que obrigação da Torre extrapolar, conforme o próprio Todd que falou. Embora a Torre esteja colocando um monte de empecilhos, é função da Torre transformar essa diva numa versão drag dela, saca? Então não acho que houve uma tentativa explícita aí da produção sabotar a Torre. É só lembrar que na sexta temporada, a Darianne venceu o desafio de atuação sendo uma cabeça. Então, assim, eu acho que vai muito da forma que a drag se dedica no desafio mesmo. Sim, não, mas eu também, depois que eu tava vendo o episódio, legendando e vendo de novo, ela ainda tem o mesmo problema da oitava temporada, que é ficar pensando muito em como ela vai ficar engraçada, baseado nas outras pessoas que receberam os papéis. Igual ela sempre se comparando com a Bob, ela tava já se comparando, tipo, com a Shangela, que a Shangela, é óbvio que a Shangela, ela pega qualquer personagem e vai deixar engraçado, que ela sabe trabalhar nas coisas e pensar no dela, e a Torje não, ela só fica na cabeça dela, só fica falando, ai, isso não vai ficar legal, aquilo não vai ficar legal. Até a Aja falou que ela poderia ser virada, tipo, um Harry Potter, uma Hermione lá no palco. Sim, porque isso é a grande questão, né? Igual eles falaram, Steve Nicks tem uma certa pegada de bruxa, tem essa lenda em torno dessa diva, de que ela é envolvida com bruxaria. Só que a Torje Torj já mandou um não. Não, isso é mentira. Ela é só uma geminiana excêntrica. Sim, não, Torj. A gente aqui não tá querendo falar sobre verdades e mentiras. A gente tá querendo um personagem pro musical. Pô, você não tem que colocar em pensilho. E de fato, acho que esse é o grande problema da Torj, né? Ela, além de sabotar, ela coloca muito mais defeitos do que virtude no que ela tá fazendo. Então ela fica sempre nessa de, ah, não, isso é ruim. E isso ela não fez. Ah, não, isso aqui não combina com a drag que eu vou interpretar. Então, assim, ela acaba colocando muito mais problema do que solução. E isso acaba refletindo no resultado final, né, dos trabalhos dela. Mas eu, a coisa que assim, eu adorei nesse episódio foi... eu acho que as escalações foram muito bem pensadas mesmo. Acho que cada drag conseguiu personificar magistralmente as suas divas. Ainda colocou, né, esse fator drag na diva. Porque não bastava só interpretar a diva, mas tinha que transformar a diva numa drag. Isso eu achei assim, embora eu não conhecesse várias divas ali que as Queens estavam apresentando, eu adorei. Tipo, até mesmo Dolly Parton, que eu já ouvi falar, mas nunca vi um show dela. Eu achei genial a forma que a Trixie fez. Curti também muito a Amy House, que eu também não acompanhava muito, mas olhando a Aja atuando, eu lembrei dela. Então, assim, isso que eu acho bacana. Quando a Queen não tem essa síndrome, né, de perseguição, ela não se auto-sabota, ela se dedica e tenta fazer o melhor. Sim, você não viu a Shangela? A Shangela, praticamente, ela fez uma Mariah Carey natural no episódio inteiro. E, no caso, eu vi muitos fãs comentando que o papel da Shangela era o mais fácil e não sei o quê. Só que não, meu. O papel da Shangela, diferente dos outros, era o mais difícil. Ela teve que fazer, no caso, lip sync de falas, lip sync de diálogo. Ela não fez um lip sync de música, porque lip sync de música é mais fácil. A gente decora a música e simplesmente canta sem voz. Agora, um lip sync de fala é muito diferente, porque aí você tem que decorar cada palavra da forma que é falada. E uma pessoa não fala, né? Tipo, eu não falo igual a você, você não fala igual a mim. Tem uma palavra que pode ser longa, eu falo mais rápido, e você pode falar essa palavra de forma mais demorada. Então, é uma dificuldade maior você dublar diálogo. Sim, e fora, a Shangela conseguiu fazer também. Fora os trejeitos que ela tinha que colocar da Mariah Carey também. É, não sei se as pessoas perceberam, mas esse episódio que a Shangela dublou de Mariah foi o show de fim de ano de 2016 pra 2017, na Times Square em Nova York, que deu tudo errado na apresentação da Mariah, né? Tipo, o som não tava saindo e, no caso, ela não recebia o retorno do que ela tava cantando. Não aparecia pra ela a letra do que ela ia cantar, então assim, foi um fiasco. Aí meio que ela ficou zanzando pelo palco falando umas palavras soltas, não conseguia cantar, assim, mas imagina que pra Mariah, que é perfeccionista, foi um momento trágico. Mas pra gente que vê de fora, foi assim, hilário. Mas conhecendo essa postura megalomaníaca da Mariah, porque a Mariah, igual a gente comenta, né? Ela é a verdadeira diva, porque ela vive num mundinho que ela criou na cabeça dela. A Mariah viaja muito nas coisas, então assim, pra ela deve ter sido, assim, um motivo de realmente, igual a Arsene falou, né? Alguém vai ser demitido hoje. Era um motivo de demissão da equipe toda, que meio que a sabotou. Nesse caso, foi sabotagem de verdade. E a Shangela fez perfeitamente. Então, pra quem assistiu, né, esse fiasco da apresentação da Mariah e viu a Shangela atuando, simplesmente assim, a Mariah encarnou na Shangela e apareceu ali. E eu curti muito o ensaio dela, só achei o ensaio bem divertido. Eu achei o ensaio divertido mais por causa da Shangela. Sim, porque ela personificou a Mariah do início ao fim, né? Tipo, chegou atrasada no ensaio, querendo que o Todd que a carregasse pelo palco afora. Sim, ela foi muito bom. Aqueles trejeitos de diva, de tipo, ele lá na frente, aí ele falando, vem aqui, desfila. Aí ela pega na mão dele e ele fala, não, mas eu não tô aqui, não vai ter ninguém pra pegar na sua mão lá. Não, e por incrível que pareça, teve gente, né, carregando a Shangela, porque a hora que eu fui assistir o desafio, os pit crew acabam, no caso, levando a Shangela, né, pelo palco. Então esse momento de alguém levando a Shangela pelas mãos acabou rolando mesmo. É aquela coisa aí que tem a criatividade da Queen, né? Já que o Todd Crumb tá aqui, nós temos os pit crew trabalhando pra nós. Então o que a gente faz? Coloca eles na coreografia. Isso foi sensacional. Agora, uma coisa que eu achei bacana, mas ao mesmo tempo que é chato, mas também é bacana, foi a Milk, né, mais uma vez, sendo a chata do momento. Tipo assim, incomodada com o comportamento de Shangela, e jogou, né, o casaco, a Shangela tava vestida na cara da Shangela. Daí depois, no depoimento, a Shangela fala que a Milk quer parecer engraçadinha, que usou com as Queens, mas no caso ela só está sendo maldosa e que ela tá ali se achando superior a todas. E isso é uma coisa que a gente tem percebido desde o episódio 1. E aí, no caso, muitos fãs falam, né, que a gente fica julgando uma Queen pela edição do programa. É claro, a edição é tendenciosa sim, e quando você grava um reality com 6 meses de antecedência, você pode editar da forma que bem entender pra criar o seu roteiro que justifique a vitória da Queen campeã. Então, quando a gente vê de fora, é bom a gente sempre, né, pensar nessa possibilidade de uma edição tendenciosa, que vai transformar umas drags em heroínas, outras em vilãs. Mas a grande questão é que se as drags que estão lá dentro, durante as gravações, estão chamando a atenção de uma Queen, falando que ela está sendo maldosa, tá tendo essa postura, então é sinal que a Queen teve a postura mesmo. Então não adianta também só falar que, ah, é tudo culpa da edição. Não. Se a Milk tava perseguindo as Queens estava tratando as queens de forma arrogante, se passando por superior, então, de fato, tinha um problema no comportamento dela aí. Eu achei bacana esse depoimento da Shangela aparecer, pra não parecer pra gente que o programa simplesmente resolveu editar a Milk como vilã, porque ia ser bacana pra audiência. De certa forma, se a Milk estava sendo editada como vilã, é porque ela teve seus comportamentos problemáticos, né? Ah, mas teve uma vez que a RuPaul disse, nos primeiros podcasts que ela gravou com a Michelle, ela diz, nas palavras dela, ela diz que os editores pegam os melhores momentos das queens que estão lá pra editar daquele jeito. Não é que eles editam uma pra ser má, uma pra ser boazinha. É o que elas estão gravando ali no momento. E o legal da Shangela é que ela consegue ver todos os movimentos, todos os sentimentos que a Queen tá passando ali naquele momento e consegue traçar a estratégia dela. Por isso que eu acho que na terceira temporada ela conseguiu durar bem mais do que na segunda. E nessa Sim. eu acho que ela também vai durar bastante, porque do jeito que ela tá indo agora, depois desse segundo episódio, ela pode chegar até o final também. Sim, ela tá numa ascensão, né, cada vez mais do All Stars, e isso é muito bacana de ver. Pra quem acompanhou ela na terceira temporada, sempre tendo altos e baixos, perceber que ela realmente elevou o seu jogo, elevou a sua drag, é maravilhoso. Como também ultimamente no All Stars pega mais esse negócio de tipo dança, atuação, comédia, por isso que eu acho que ela vai conseguir chegar ao final, mas vai ter aquele momento de ela ter que criar uma roupa, criar alguma coisa assim do zero, e ela não vai, ela pode até conseguir, mas ela vai travar em algum momento. Então, aí é uma suposição, né? Vai saber se ela não fez nesse período um curso de costura e vai nos surpreender também nesse sentido. Eu espero que surpreenda, porque ela tem, a bicha tem que durar na competição. Por exemplo, uma grande surpresa pra mim no All Stars 2 tem sido a Aja. Na Season 9, eu achava a Aja assim, tem dia até comentou, né? Era fraca e por isso acabou saindo pela metade da competição. Agora, a Aja no All Stars 3 tá assim, fantástica. Eu acho que ela te agarrou essa oportunidade de poder mostrar a sua arte e também mostrar esse outro lado mesmo, mais criativo, mais cheio de garra, né? Que vai lá e quer vencer, quer se destacar. Então, vê-la evoluindo bastante no All Stars 3, pra mim é assim, gratificante. E é bacana também pra gente mudar de opinião, né? Pra não ficar aquela coisa, tipo, a vida toda achando que uma Queen é ruim por conta de uma passagem dela num reality lá em 1900 e não sei quantos. Então, ver a Aja evoluindo tá muito bacana. Sim, é que ela saiu mais daquela coisa de ter que ficar se comparando. Ela conseguiu evoluir mais que a Tord, porque antes ela era igual a Tord de ficar se comparando às outras drags. Tipo, ah, elas estão mais bonitas, elas estão melhores que eu. E agora nisso ela tá pensando mais nela. Ela fala, ah, se eu não fizer isso, eu não sei o que vai acontecer, então eu vou fazer, foda-se, seja o que Deus quiser. Sim, ela tá focada, né? E é legal você ver ela, não é só no primeiro episódio que ela tava boa. Foi no primeiro episódio, no segundo episódio ela também continuou. Então, eu também tô começando a assim, ter uma outra visão dela. Ah, não, sim, nesse momento eu tô torcendo pra ela continuar se destacando, indo bem, porque ela tá mostrando um trabalho muito legal. A gente assiste Drag Race é pra isso, é pra ver as drags mostrando sua arte. E quando uma drag mostra sua arte de forma, assim, maravilhosa, como a Aja tem visto, tem mais é que continuar assistindo mesmo. É bacana que ela também tem seus momentos shade, né, que ela manda uns shades pras amigas, e isso não acaba tornando ela uma bitch totalmente. É porque drag é isso, né? Drag é você zoar, é você rir das suas amigas. É diferente de quando uma Milk desmerece o trabalho da outra Queen pra aparecer. Acho que nesse sentido ela, a Queen acaba se queimando muito, que é o caso da Milk. Muitos fãs já estão criticando e estão incomodados com o comportamento dela. E outra coisa que eu percebi também é que a Trix mudou um pouco o comportamento já nesse segundo episódio. No primeiro ela tava muito bitch, muito comentários maldosos, também se achando a melhor de todas, e nesse segundo episódio ela já mudou um pouco nesse sentido, tá menos ácida, mais focada. Sim, ela parece estar mais assim, fazendo só piadinha mesmo, mas não aquelas piadinhas pra ficar ferindo as pessoas. É mais tipo, ah, vou fazer essa piadinha pro momento de descontração. Sim, e normalmente, né, quando você tá no primeiro episódio, você quer mostrar o seu melhor, você quer se destacar o máximo possível pra poder ficar, porque ninguém quer ser a primeira eliminada. Então acaba que as queens pegam elementos de outras queens, tentar criar uma imagem sua que agrade mais ao público, enfim. Mas eu acho que a partir do segundo episódio, que você já vê que você venceu a primeira fase e você pode ficar mais tranquila de certa forma, as queens ficam também mais centradas no que elas fazem de melhor. Eu acho que agora tá dando pra ver, né, um pouco mais desse humor característico da Trix que a gente não via na sétima temporada. Por isso que ela tá, no caso, se tornando mais agradável de assistir. Nesse momento que tem umas que estão ficando mais legais, que a gente tá vendo a evolução, essas coisas, Tem uma outra que, no caso da Kennedy, que ela tá meio que decepcionando. Nesse episódio, pelo menos, ela decepcionou, que eu acho que ela ficou muito... Ela se sente pressionada. Não, sim, acho muito que... pressionada. Porque, igual ela mesmo falou, eu não sou uma queen de coreografia. Eu sou uma queen de improviso. É a dança, os passos que eu danço, eu invento na hora. E isso acabou pesando pra ela, porque o Todd que queria que ela fizesse a coreografia X dele, que ele tava lá ensinando pras queens. E como a Kennedy tem essa dificuldade, então pra ela acaba que transformou todo o desempenho dela em algo negativo. A Kennedy ficou sem rumo depois que ela percebeu que não estava sendo tão fácil aprender a coreografia que o Todd estava ensinando, e isso acabou comprometendo todo o desempenho dela. Sim, não, mas o problema da Kennedy também, eu acho que foi a questão dela querer fazer bem, só que do jeito dela. Ela não esperava que ele, Todrick, fosse falar: ah, você tem que fazer desse jeito, eu quero ver você fazer isso, isso e isso. Porque tanto que quando deram o roteiro, a Bena até comentou que não tinha muita coisa com que elas tinham que seguir daquele roteiro. Então eu acho que no momento quando ela foi pra lá, era uma coisa que não estava ainda acordada entre todo mundo, por isso que aconteceu aquele desastre lá no palco. É, mas aí eu acho que tem a ver também com as etapas, né, que as queens acabam esquecendo às vezes. Tem um momento que a RuPaul fala com elas do desafio e distribui os papéis. Aí depois que elas recebem os papéis, elas vão lá e leem o roteiro que elas têm que ser feitas. Depois de ler o roteiro, elas ainda vão passar pelo ensaio. Talvez a Kennedy tenha ignorado o momento do ensaio, de que ela seria dirigida por outra pessoa, e isso acabou entrando na cabeça dela. O desempenho dela, no geral, pra mim, não foi tão problemático quanto outros que eu vi ali, não. Mas, de fato, ela não sabia a letra em alguns momentos, e isso, sim, foi bem gritante. Eu fico imaginando como seria a Coco... É, eu também imaginei como a Coco se sairia nesse desafio. É, eu fico pensando, se a Coco tivesse, né, no All Stars 3 fazendo a Janet, se a Shangela venceria. E né, porque a Janet é o que a Coco faz da vida. A Coco é uma impersonator da Janet. Inclusive, é uma impersonator reconhecida pela própria Janet. Faz residência em Las Vegas. Assim, a Coco é foda no que faz. Então, acho que seria muito bacana assistir nisso. Outro também que seria bacana de ver seria a Cher, né? A Chad fazendo a Cher. Eu acho que seria fantástico. Quem é? Quem sabe mais pra frente, quando tiver uma versão de todas as ganhadoras, não tem algum desafio assim? Não, sim. Mas é a Bob faria quem? Viola Davis não é diva. Ah, é difícil. Agora, a Ben, pra mim também, no ensaio, foi uma surpresa, porque pelo menos no ensaio ela parecia estar meio perdida, porque a própria, sim, personagem dela... E a personagem também era uma pessoa que eu nem conhecia. É, porque, se eu não me engano, a personagem dela é daquele filme Noviça Rebelde, e eu nunca assisti esse filme. Então, eu só associei o filme, no caso, a personagem da Ben ao filme, porque pelo menos já vi a capa do filme várias vezes, e aí quando mostrou a diva escolhida pra Ben, aí eu falei, ah, deve ser da Noviça Rebelde. E isso é porque eu também tô deduzindo, nem sei se é da Noviça Rebelde mesmo. Julie Andrews. Sim, a Noviça Rebelde, eu acabei de ver aqui também, ó. Ah, tá, não é porque eu tô na dúvida aqui, mas deixa pra lá, viajando que eu pensei aqui que poderia. Mas é isso, então, acabou que a Ben... É porque também rola muito disso, né, no Drag Race. Quando as queens estão ensaiando, normalmente as queens que eles mais pegam no pé e dão a entender que vai mal, são as queens que vão bem no desafio. Mas sempre também tem aquela queen que vai mal no ensaio, né, vai mal no treino, e no desafio é pior ainda, que foi o caso da Kennedy. Agora, a Thor incomodada durante o ensaio também pra mim foi péssimo, porque mais uma vez é aquilo, né, em vez dela tá preocupada em aprender a letra e pensar em como ela iria interpretar a diva dela, ela ficou preocupada com o fato do Todrick não estar chamando pra participar dos outros musicais, né, tipo, da parte das outras divas, enquanto que a Shangela, se eu não me engano, falou, foi certo, tipo, véi, tipo, foca na sua apresentação, os outros, você apresentando, entrando neles ou não, não vai fazer diferença, tanto que aquilo, tipo, a Shangela arrasou na Mariah, e eu não lembro da Shangela nas outras partes, porque o que importou foi a apresentação dela com Mariah. E foi o foco dela, na verdade. Exato. Aí, tipo, Milk também no ensaio, pra mim, tanto faz, nem lembro dela no ensaio, a não ser dela implicando com a Shangela. Também não lembro dela, além de ser amarga e chata. Sim. E A Bibi, que todo mundo pensou assim, no começo, pensando, eu pelo menos pensava que ela não ia entregar 100% da Diana Ross, por causa daquela, tipo, edição que não teve uma outra música de fundo, só foi ela mesmo dublando ali na hora. Eu achei muito engraçado esses momentos da música, né, da dublagem sem música, porque primeiro foi a Torres cantando com aquela voz nada afiada, aí parecia uma riponga dessas, né, bem assim, o russo, toda zen, tinha acabado de usar um LSD e tava louca numa trance, mas cantando sozinha e sem música, eu achei muito engraçado. Aí depois veio a Bibi, Parecendo também que tava, tipo, né? Aquelas mães passando vergonha no ensaio do filho pra apresentação da escola. Cantando sozinha. Todo mundo olhando e tipo, bitch, please, next. É, inclusive o povo que ficou lá criticando a Bibi, falando que ela apareceu e não fez muita coisa. Mas é a Diana Ross. A Diana Ross, ela vai fazer o quê? Ela vai ficar pulando direto no palco, igual as outras queens que se joga no chão, que dá uma estrelinha, que faz tudo aquilo. Sim, não tem porquê. Eu me lembro, a Diana Ross, ela tem uma presença de palco. Ela é tipo a Bibi quando entrou na sala de trabalho pela primeira vez. É aquela coisa poderosa que entra, que você sabe que tá ali, que vai arrasar com todo mundo. É tipo a Diana Ross. O papel foi perfeito pra ela. Sim, sim. O papel combinou com a Bibi, porque a Diana Ross é isso, né? No caso, ela tem essa presença. Só dela aparecer já ganha atenção de todo mundo que tá no recinto. A Bibi é a mesma coisa. No ensaio, tipo assim, no ensaio você não tem roupa, você não tem música, é só você e o palco. Então, naquele momento, pareceu que a Bibi era fraca, tipo, ah, não vai dar nada pra gente, já sabemos quem vai cair no bottom three. E surprise, bitches. Não, e uma outra coisa também é que ela não se deixou levar igual a Kennedy, o Todd, porque ele tava falando, ó, essa é a cantora favorita, a diva favorita da RuPaul, você não pode estragar com nada. E ela não deixou isso entrar na cabeça dela pra falar, nossa, eu vou fazer merda. Ela só continuou fazendo. Até mesmo se a gente for, né, analisar assim, a apresentação dela, além de não ter coreografia, também não tinha muita letra, né? Então, querendo ou não, foi um papel até meio que confortável pra Bibi. Mas a grande questão é essa. Não é porque o papel é confortável que a Queen vai fazer de qualquer jeito. A questão é que você também tem que colocar os trejeitos. Você tem que colocar características que remetam à diva que você tá interpretando. E foi isso que a Bibi fez. A característica principal que ela colocou foi a peruca. E óbvio, ela tinha que ter aquele cabelo grandão, mas só que pro cabelo ficar mexendo do mesmo jeito que o da Diana Ross. Sim. Então, eu acho que assim, a maioria das drags na apresentação, elas colocaram elementos que lembraram das divas. Sim, tanto de look quanto acessórios, né, que elas usaram. Em relação da, por exemplo, da Bibi, ela colocou aquela peruca pra dar aquele movimento. Só que uma coisa que eu achei assim, eu não sei se todo mundo percebeu, não sei se você também percebeu, mas a maquiagem da Bibi, que eu achei ela muito estranha. Tanto quanto Celine, quanto o visual dela. Parece que ela pegou farinha, passou no rosto. A Roxy, Season 5. Sempre tava tipo isso, branca do que devia. Nossa, ficou muito estranho, eu te juro. Na hora que eu vi, eu lembrei de maisena, farinha de trigo, tudo. Porque ficou muito, muito estranho. Ficou muito estourado aquele pó translúcido. O que me incomodou muito no look da Milk enquanto Celine foi o fato dela usar uma peruca preta. A Celine é loira. Aí você bota uma peruca preta. Então, assim, pra mim, na verdade, não tem nem a peruca. Não, mas a gente tem que pensar que a Queen tem que se caracterizar como a diva que ela tá interpretando, né? Quando a Aja fez a Women House, você vê que ela tinha aquele cabelão, aquele coque grande, bem característico da Women House. Então, a Milk tinha que, no mínimo, usar uma peruca loura. E não usou. Então, isso aí já meio que distanciou a imagem dela da Celine pra mim. A minha questão com a Milk na hora da apresentação dela não foi nem só a maquiagem ou a peruca. Eu reparei também naquele pano que ela colocou pra fazer o vestido. Ficou muito estranho. Quando eu tava conversando a Milk e a Trix no Workroom, a Trix perguntou pra Milk qual seria o look que a Milk iria usar pra fazer a Celine. Ela disse que usar o look da Celine num Met Gala aí. E tipo, a Trix falou, gente, ninguém vai lembrar desse Met Gala que a Celine usou esse look específico. É tipo, é meio que dá um tiro no pé. E pra mim foi exatamente isso que rolou. A escolha do look não foi bacana. E a montação no geral, o negócio falou, a cara branca demais, o cabelo preto que não tem nada a ver. Tipo assim, lógico que a Celine deve ter tido seus momentos morenos, mas ela é conhecida por ser loura. Pra mim foi uma combinação toda zoada. E aí ela adora falar que, né, que ela ficou indignada por não ter sido top 3. Mas a apresentação dela pra mim também foi muito sem graça. Ela fez uma Celine, tipo assim, louca, né? Toda cheia de tremelix. Ela fez uma Celine caricata demais. Sim, e uma coisa é você fazer o caricato que funciona, e uma coisa é o caricato debochado que não tem muito a ver com a diva que você tá interpretando. Pra mim, o que ela fazia não tinha nada a ver com a Celine. Parecia mais uma tia bêbada no forró. Então assim, não, meu, que não ficou nada legal. Aí no final ela ainda me pega, né, depois que ela tá acabando de fazer a parte de dublagem dela, ela me pega o sapato e usa como telefone. Véi, não, tô toda errada, Milk. Tem que agradecer de verdade por não ter sido Bottom, porque o que você merecia era Bottom 3 em vez de Safe. Ah, e uma outra Queen também que eu também vou comentar é a Titi fazendo a Bachelabelle. Gente, maravilhoso. Ficou Igualzinha. E olha, tipo assim, o problema pra mim desse desafio de divas é que eu, sendo bem sincero, não conheço a maioria. Não conheço. Eu sou muito... Como é que eu posso falar? Eu não sou tão saudosista, assim, sabe? De ficar vendo show de divas antigas, que eu não sou da minha época. Nem é porque eu preocupado achar que, não, que é ruim, não sei o quê. Não, porque eu acho que elas são foda mesmo e merecem um título de diva. Mas uma falta de interesse mesmo. Eu prefiro outros artistas e vou atrás dos artistas que eu curto. Mas embora eu não faça ideia de quem seja Patti LaBelle, na verdade eu sei sim, né? Porque Patti LaBelle é a diva favorita da mãe do Chris. De Todo Mundo Odeia o Chris. Então por isso eu sei quem é de Patti LaBelle. Eu nunca vi uma apresentação da Patti LaBelle. Acho que nunca vi nem foto dela direito. Mas a hora que a Titi interpretou ela, eu fiquei assim, caralho, velho. Eu não sei quem é Patti LaBelle, mas eu tenho certeza que a Titi tá fazendo a Patti LaBelle. Porque foi maravilhosa a apresentação dela, gente. Maravilhosa. As pernas, sabe, arqueadas assim, meio tortas. Nossa, fantástico, fantástico. Eu gostei dela. Não é que eu conheço todo mundo, mas a Patti LaBelle, eu já cheguei a ver, assim, alguns shows pela TV. Uhum. E eu achei ela bem parecida. Até a caracterização, assim, lembrou bastante dela. Pô, mas é isso. Tipo, então, eu não sei porque que as pessoas adoram menosprezar a Titi, falando que, ah, a Titi não é uma boa All Stars, ela não tinha que estar aí. Porque, velho, a Titi, ela arrasa na interpretação. Embora ela tenha ido mal nos desafios de interpretação da oitava temporada, eu adorei, por exemplo, a Eartha Kitt dela no Snatch Game da oitava temporada. Eu sei que muitas pessoas não conhecem a Eartha Kitt. E eu mesmo acabei de falar, né, que eu não sou de ouvir divas mais antigas, só que eu conheço a Eartha Kitt, porque eu descobri uma música dele que eu achei maravilhosa e, enfim, eu fui atrás da música e vi um clipe dela. E a Titi tava a mesma coisa da Eartha Kitt. Então acho que, pelo menos nesse sentido de pesquisa mesmo e de interpretação das divas, a Titi, ela faz um trabalho fenomenal. E se ela fez uma Eartha Kitt bacana, imaginei que a diva que ela iria interpretar também seria foda. Então, pra mim, a Patti LaBelle dela foi, assim, um dos melhores momentos desse musical. Tanto que, pra mim, a Titi merecia não estar no bottom, merecia ser top 3. Eu também acho. E é bacana porque a Titi, né, ela veio de um bottom 2 do episódio anterior. É, embora ela tenha continuado no bottom, que eu acho que foi injusto, pra mim, quem tinha que estar no bottom era a Milk no lugar dela, a Titi tava, assim, fenomenal, né? Então, assim, eu acho que houve uma evolução grande de um episódio pro outro, no desempenho da Titi. O problema mesmo maior deve ter sido o Lu. Opa, afinal, tá. E pra mim não tem justificativo dela ter ido parar no bottom 3. Outra também que eu achei bacana foi a Trixie. Eu achei a Tori Parton dela ficou muito boa. Ficou. É porque, né, o primeiro episódio é meio que um episódio de impacto, porque o episódio tem que chamar a atenção da galera pra assistir a temporada. Então, várias queens que nos rumores falavam que iam brilhar, no primeiro episódio não teve um desempenho, assim, tão marcante que a gente fosse lembrar. Então foi bacana dessas queens se destacando no segundo episódio. E pra mim a Dolly Parton da Trixie foi divertidíssima também. E é bacana que foi um momento que só, assim, de apresentações fodas, uma atrás da outra, porque veio a Dolly Parton e na sequência veio a Mariah Carey. Então foi fenomenal. Agora, aí depois que a Mariah quebra, né, todo o clima com a Stevie Nicks. Aí... Igual a já tinha falado, ela podia ir com uma vassoura, com uma varinha, com qualquer coisa, mas eu achei ela muito morta na apresentação. Ela poderia ter usado outra coisa diferente pra fazer... Em vez de um pano. Apresentação com uma... Sim, o que que aquilo ali tinha a ver com os rumores que tinham dela, falando que ela era bruxa? Pra mim parecia mais, sei lá, um ritual pagão numa floresta, agradecendo as frutas boas da temporada, porque a única coisa que eu gostei de fato da apresentação da Thord foi a rodadinha que ela deu, porque aquela roupa dela grande, não. Deu uma piralada bacana. Fora isso, não. Na música dela, uma parte da música da RuPaul que fala, na verdade não é nem da música da RuPaul, ela comenta, tipo, ah, vamos rodar. Então, nessa parte ela poderia colocar alguma coisa engraçada. É, tanto é que no ensaio a Trix apareceu com violão, e aí a Thord falou, pra variar, né? Ah, então quer dizer que a pessoa pode trazer algum acessório pra apresentar, pode trazer um instrumento musical. Mas assim, véi, Thord, incomoda com outro não, véi. Se você quer levar um instrumento, leva. Aí vai lá e me escolhe um pandeiro. Então, tipo assim, o que adianta você incomodar com o que o outro tá fazendo se você nem se propõe a fazer melhor? Não é foda. E outra, ela também nem tinha descoberto ainda o que ela queria fazer como Stevie Nicks. Exatamente. Acho que o grande problema é esse, né? Você incomoda tanto com o outro, aí você não foca em si mesmo, aí acaba que você não entrega um trabalho nem razoável, acaba entregando um trabalho ruim mesmo, que vai ter só crítica negativa. Agora, o Dolly Parton, eu achei divertidíssima, e Trix, no caso, então mereceu ter sido salva, mas se tivesse tido top, eu ia achar justo também. Porque pra mim, de verdade, todas foram muito bem, exceto Janet Jackson, Celine Dion e a Stevie. E a Thord. É, exatamente. Pra mim, Kennedy, Thord e Milk foram as mais fracas nesse desafio. E aí, a outra queen pra mim que foi fenomenal e também foi um dos melhores foi a Julie Andrews, da Band de la Creme. Igual a gente comentou antes, né? Eu não faço ideia da personagem que ela interpretou, porque eu nunca assisti Novice Rebelde. Mas a forma que a Band deu vida pra diva dela, pra mim, foi uma das melhores. Porque se você for pensar, né, que Novice Rebelde deve ser da década de 40 ou 50, eu não sei exatamente. Só sei que é lá do início, né? Da primeira metade do século passado. Foi dos anos 30. Então, filme preto e branco ainda. Então, assim, é muito tempo. Então, os valores mudaram desde então. Então, eu não imagino que a Novice Rebelde ia ser uma diva sensual de hoje em dia. Tanto que a gente vê pela roupa que ela usou, né? Uma roupa, assim, quase de cozinheira mesmo, né? Com avental na frente. De uma mulher recatada, né? Sim. E aí, achei muito bacana ela cantando a música, né, da RuPaul, que era Peanut Butter, que é uma música que tem essa coisa bem sensual, no caso, bem de partes do corpo à mostra. E ela dançando isso, pra mim, foi muito divertido. E mais bacana é que ela não cantou, né, meio que ela fez, tipo, spoken word. Ela foi falando rápido as coisas, sem dar aquela interpretação clássica da RuPaul pra música. Pra mim, foi genial. E a dancinha dela também. E pra mim, o melhor foi ela finalizando. Mic drop. Pra mim, foi muito bacana. Foi muito divertido ela soltando o microfone e tal. Não foi aquela coisa clássica de rap deixando o microfone cair. Foi uma coisa bem Ben de la Creme. Ai, pra mim foi divertido demais. Ali deu pra Ben demonstrar todo o seu talento de teatro, né? Isso é bacana, muito bacana. Então, mas ela tava dublando Peanut Butter ou era outra música? Não, era Peanut Butter. Era Peanut Butter? Acho que é Peanut Butter, não. Não, se eu não me engano, era uma outra do Click Clack, se eu não me engano. Ah, sim, deve ser. Eu acho que era. Mas é porque... Era essa e uma outra parte também, que até a RuPaul fala, nossa, como que você conseguiu descobrir? Ah, não, é Call Me Mother. Isso. Isso, isso, essa daí. Ben cantou foi Call Me Mother. The Call Me Mother. É verdade. Não, mas a Ben de la Creme também, além dela cantar, ela fez os movimentos certos e ela dançou bastante. Era que o Todrick tava esperando dela. Verdade, teve isso mesmo. Então agora vamos ir para os desfiles, que no geral eu curti bastante. Pra mim não teve muitas coisas a serem criticadas não, mas né, a gente começou pela Milk. Não sei, não curti a montação da Milk, porque primeiro que pra mim não tinha nada a ver, tipo, o que ela escolheu da temporada que ela não foi bem, né, o Redemption dela não tinha nada a ver com o que ela desfilou no All Stars. Pra mim não tinha ligação nenhuma entre os looks, então por isso que eu já não gostei. Então pra mim é boot mesmo. Então, na temporada da Milk, que era a sexta, essa runway que ela refez foi um visual que elas tinham que ir glamourosa, não era? Era, eu acho que um look que elas iriam no tapete vermelho, talvez. Eu não tô lembrado, mas só que, assim, não tinha. Se fosse por semelhança, não tinha muita semelhança entre os dois visuais. Não tinha nenhum. E eu preferia bem mais aquele visual dela com um laço na cabeça e aquela maquiagem do que essa que ela foi, porque eu ainda tava com problema com a maquiagem na cara de farinha. É, a questão pra mim é que a Milk, nessa tentativa, né, de agradar os jurados, ela acabou perdendo a sua identidade. Porque as outras queens que foram mostrar versatilidade nas temporadas passadas, quando eram exigidos isso delas, elas acabavam mostrando versatilidade dentro da proposta artística delas. Era tipo Bianca, que a Michelle Visage achava muito branco, o contorno que ela dava em volta dos olhos, a Bianca foi lá e amenizou isso. Mas a gente não deixou de ver que tinha um contorno forte branco nos olhos de Bianca. E a Milk, nesse caso, ela simplesmente foi bem básica pro que a gente tá acostumado de Milk. Colocou um vestido de gala, uma maquiagem comum e uma peruca também, pra Milk, bem comum. Então, assim, aquele fator Milk, né, aquele fator conceitual, escrachado, a gente não viu ali. Acho que isso pra mim foi o grande problema, que acabou até mesmo deixando a Milk mal avaliada. De lado. Acabou que os jurados, tipo, ah, ok, next. Depois da Milk foi a Aja. Eu gostei bastante dessa reedição, né, desse visual que ela fez. Ela evoluiu bastante. O vestido eu achei muito bonito, tanto naquelas cores. E também pra mim lembrou bastante aquelas roupas de flamenco, sabe? É, foi isso aí que me incomodou. Porque assim, da cintura pra cima da Aja eu achei fantástico o look. Mas da cintura pra baixo, a saia lembrando dança flamenco, pra mim perdeu essa coisa da princesa, que era o tema da a proposta, né, que ela tinha feito no passado. Mas fora isso, pra mim a Aja, assim, foi a melhor evolução, assim, de look em comparação com a temporada dela. As cores estavam muito bem, assim, combinando. E a postura dela, né, desfilando também foi fenomenal. Fora a própria peruca, né? Porque a peruca dela... Não, aquela outra peruca, eu acho que ela deve ter queimado, porque... Ah, é. Ela era muito feia. Essa peruca tá bem melhor. Tomara que ela tenha jogado no vulcão mesmo. É, eu curti. Eu achei a Aja muito bacana. Aí depois da Aja foi a Titi. Eu, assim... Esse visual agora da Titi, que era o de neon, em comparação com a temporada dela, ela colocou o peito, colocou os enchimentos do lado, ficou bom. Só que quando ela tava desfilando, eu assim, não consegui pegar os pontos fortes do visual. Eu só coloquei, tipo, ah, tá, melhorou, ok. Ele ficou meio, tipo, basic, né? Tipo, não é nada demais. E eu também achei que aquele vestido que ela tava, aquela roupa, parecia uma outra que a Bob tinha usado naquele photoshoot que ela fez por fora do programa de neon, sabe? Uhum. Eu achei muito parecido com aquele da Bob. As cores do vestido da Titi me lembrou muito o vestido que a Neysha Lopes usou na runway de neon. As cores eram aquelas ali, aquela coisa meio amarela, meio verde, chamativa, mesma cor, só o modelo, né, no caso, que era diferente. Mas eu acho que é como a gente, eu pelo menos preferi o vestido que ela desfilou na oitava temporada do que esse vestido de agora do All Star 3. Não sei, o fato dela ter colocado peito, colocado dado forma o corpo dela, do jeito que a Michelle Visage queria, fez perder um pouco a identidade da Titi, sabe? Então por isso que eu não gostei muito. Eu acho que talvez se ela tivesse refeito o look que ela usou na oitava temporada, colocando, né, o enchimento e dando forma pro corpo, eu acho que aí talvez teria um resultado mais bacana. E eu acho que foi por isso que ela acabou caindo, né, no bottom three, porque o look dela em si não foi nada demais. E como estavam, né, avaliando tanto o desfile quanto a apresentação, isso acabou pesando pra Titi. Mas pra mim, como a apresentação dela foi muito foda, ela merecia pelo menos um safe, já que o look não foi tão grandes coisas. Sim, se a Milk pôde levar um safe, porque que ela não poderia, né? Exatamente. Mas é que o RuPaul precisa desse suspense, né? Qual das três, qual as duas que vão pro bottom two? E acabou que sobrou pra Titi. Aí, depois da Titi, entrou a Trixie com um vestido mais feio, que era da temporada dela, da sétima. É, o que ela... E eu achei que esse que ela entrou ficou bem melhor do que aquele outro, porque aquele outro, pra mim, tava tipo um vestido de uma menina de 15 anos na festa da escola. É, eu também não achei aquele vestido dela de 15... Vestido dela de 15. Aquele vestido da uma temporada mais feio. Mas esse de agora, nossa. Fora que não sei se você percebeu, né? Mas ele lembrou a roupa que o Pennywise usa no filme It. Sim, e também lembrou bastante aquela outra roupa que a Violet também tinha usado. O estilo, o caimento. Nessa mesma passarela da sétima temporada. Então, né? Por ter sido o pior vestido, aquele foi o melhor que ela podia ter usado mesmo. Mas também não tem muito mais o que falar, né? Tipo assim, é um vestido feio e ok. Não tem muito destaque, assim, não. É, foi bom. Aí depois a Trix entrou. A Kennedy. Massa, maravilhoso. Maravilhoso, pra mim foi o melhor da noite, maravilhoso. Primeiro que ela foi com o vestido, né, toda com look de fogo. E pra mim só isso já tinha vencido a noite, pra mim não precisava de mais nada. Aí ela vem e me resolve fazer um review, ensinando pra Alaska, né, o que é review. Porque a Alaska veio me fazer um review no All Stars 2, só com... Me veste primeiro um saco de lixo, sem nada. E depois se revela Lil Pound Cake. Ok, Lil Pound Cake foi surpresa, mas se era dois looks em um, pra mim foi só um look. Voltamos ao All Star 3, só aquele look ali de fogo dela, pra mim venceu assim. Já teria ganhado já o desafio. É, só que aí... Você naquela temporada, né? Exato. Só que aí ela vem e resolve fazer, né, a revelação, os cristais, a fênix cristalizada. Eu preferi o primeiro look, mas o fato de ter o review, eu achei o review bem bacana. Mas assim, se eu pra escolher entre os dois, eu achei o look de fogo mais bacana. Sim, também. Achei mais detalhado. E foi bacana, tipo assim, ver a Kennedy com o rosto todo tampado e o fogo, que no caso seria a peruca dela, né, que simbolizava o fogo, tem muito também dessas perucas clássicas que Pageant Girls usam, né? Que é esse cabelo grande, que a gente vê muito na Eureka na nona temporada, não sei se você lembra, mas aqueles cabelos no alto. Eu achei muito lindo. Não, pra mim, foi um look perfeito, um dos melhores looks que a Kennedy já desfilou em Drag Race. Sim, eu também gostei bastante desse. Aí depois da Kennedy veio a Torje, que ela também resolveu fazer o desfile de Neon também da oitava temporada. Eu gostei da cabeça pra cima, porque da cabeça pra baixo eu achei ela, aquele vestido muito parecido com aquele da Detox que ela usou na quinta temporada, se eu não me engano. Só que ele era em uma outra cor. Não lembro. Se eu não me engano, foi a Detox, se eu não tô enganado. Mas acho que foi a Detox mesmo que usou. Eu lembrei muito aquele vestido dela. E a parte de cima, eu gostei bastante. Só que ela poderia ter usado uma outra roupa. Ou uma outra cor também. Mas eu achei muito, muito bacana o look da Torje. Do começo ao fim, eu achei ele maravilhoso. Um dos melhores looks que eu vi da Torje, assim. E eu adorei aquela peruca dela. Pra mim, o cabelo dela parecia uma pista de Hot Wheels. Eu fiquei só pensando, se eu tivesse carrinho aqui agora, eu ia brincar na cabeça da Porsche. Porque pra mim era muito uma pista do Hot Wheels. É verdade, parecia mesmo. Mas achei o look dela todo perfeito, eu curti. Até mesmo o vestido eu curti. Ainda mais eu acho que a Tori usou uma silhueta que valorizou o corpo dela e tal. Teve alguém que comentou, poxa, que eu fiz na página. Nossa, eu não sabia que a Tori tinha um corpão. Porque, de fato, os vestidos que ela usava, as roupas que ela usa, né? Porque a Tori só usava calça e tal. Então meio que não dava pra valorizar tanto assim as formas do corpo dela. Então eu curti muito esse vestido, porque deu essa valorizada no corpo dela. Tanto que nem parece que ela colocou enchimento, né? Sim, se você olhar assim rápido, nem não dá nem pra reparar. Eu curti muito. Aí depois a Torge veio. Veio a Ben e veio com aquelas joias, que foi o visual da temporada, da sexta temporada que ela saiu. É, inclusive. E eu achei bacana aquelas joias presas naqueles fios. Sim, literalmente, né? Joias caindo. Eu acho que teve muito a ver. Ficou parecendo um lustre. Ficou parecendo um lustre rosado, achei maravilhoso. Só que eu acho engraçado na sexta temporada que, pra mim, a Ben nem merecia ter sido eliminada, porque ela nem merecia ter caído no bottom, porque o look que ela fez na sexta temporada também foi o melhor daquela noite, no caso, daquele desafio. Eu não sei por que implicaram com ela e o elegeram como um dos dois piores. Então, eu achei inteligente da parte dela ter escolhido esse look pra poder refazer. Só que o grande problema que eu vejo assim é que, se for reparar, a maioria dos looks que as queens estão, no caso, refazendo, eram looks que na temporada que elas participaram, elas tiveram que costurar. E nesse já veio pronto, né? Então, por mais que o look seja bacana, não tem essa questão da queen refazendo o look e tornando ele melhor com a própria mão. Aí também eu achei meio duvidoso nesse sentido das escolhas delas. Mas fora isso, eu achei assim, o da Ben perfeito. Sim, depois da Ben veio a Bibi, que ela veio com aquele visual de entrada da primeira temporada. É. Que eu acho muito engraçado também que o pessoal que não assistiu a temporada vê que antigamente elas entravam do nada com uma bolsa. Sempre tinha uma bolsa na mão, alguma coisa que elas levavam. E não tinha aquela porta enorme pra fazer aquele suspense todo. Elas já viam quem tava vindo no corredor. É, tipo, é como se fosse um dia de vestibular, né? O povo tá chegando ali, entra na portinha, vem cá, gente, vamos fazer um processo seletivo aqui, senta aqui com a gente. Isso que é bacana também, eu acho muito bacana da primeira temporada, que é uma temporada muito simplória, muito... o baixo orçamento, né, Tona? É uma temporada que tem pouco impacto quando a gente vai pensar assim em visual, sabe? Não tem paredes coloridas, não tem grandes manequins, não tem maquiagens espalhadas, aquelas cadeiras com os espelhos na parede. Tipo, é uma temporada assim, bem simples mesmo. Só que é uma temporada genial, quando a gente para pra assistir e ver tudo. E é bacana que a entrada é isso, a entrada não tinha o impacto que tem hoje em dia. Não tinha aquela coisa da surpresa da Queen entrando, embora as Queens que estivessem lá se surpreendessem, né, com as outras que estavam chegando. Mas não tinha toda essa preparação, né, pro momento da revelação. E aí a Bibi entrou com um look assim, bem simplesinho. Mas se você for comparar com as outras Queens, foi o melhor look. Porque, por exemplo, a roupa que a Rebecca entrou, que roupa era aquela? Ela pegou uma calça jeans, um top, o top peruca entrou. Tipo, era tipo os vizinhos saindo na roupa comprar pão, sabe? O que você fez, né, filha? Que look é esse? Mas enfim, né? É, esse daqui foi o único look que eu tive pra vir. Ainda tô começando no drag. Ai, acho que se a Shangela tivesse entrado na primeira temporada, ela tinha sido top 3 no lugar da Rebecca, porque... Ai, Rebecca, você é maravilhosa. Pena que acabou, né? Não faz mais drag. Desistiu. Mas eu acho bacana porque quando falaram de refazer os piores looks, a gente pensa, bem, a Bibi não tem look pra refazer. Porque ela teve umas das passarelas mais bem executadas até hoje, Drag Race. Cada look que ela desfilava era um tiro diferente. Ela foi muito maravilhosa. Mas ainda assim, eu acho que ela deveria ter refeito o look do episódio que ela tá dura de boxe. O look de odalisca dela, pra mim, foi um fiasco. Esse look ela merecia ter refeito. Mas ela optou por refazer o primeiro, né, o look de entrada dela. E achei válido, porque ela mostrou, né, uma evolução no look. Mas eu acho que nem tem tanto a ver com a evolução do look, porque o look de entrada dela não é ruim. A grande diferença é a postura da Bibi, né? Qualquer coisa que ela veste parece que custa $1 milhão. Porque ela tem essa coisa da presença do carão. Então só dela entrar ali desfilando com aquele look, já parecia que o look era muito melhor que o outro. Sim, e também dava pra você ver a diferença, que antigamente não era... Por exemplo, ela tinha entrado como se fosse um visual... Na verdade, ela tinha entrado com um visual que lembrava muito a secretária. E agora ela veio com um visual que lembra muito dona de empresa, muito empresária. Ela subiu de cargo na empresa e agora é dona de tudo. Isso, muito bonito. Sim, as cores também é bem sobra, tipo, só duas cores, preto e vermelho, mas que combinou super. E depois veio o Shangela pra mim, que foi genial. A princípio eu não tinha entendido o que que aquele look dela tinha a ver com o Natal. Depois eu passei, né, e tal, lendo algumas coisinhas aqui, esforçando um pouco mais minha cabeça. Aí eu percebi que, tipo, ela estava dentro de um globo de neve. Então foi... Sim, foi também o que meu namorado não entendeu. Ele falou, como assim? Não tô entendendo o que tá acontecendo. Aí eu falei, ela tá dentro de um globo de neve, que foi... Não foi o que ela tinha feito no outro. No outro ela fez, tipo, uma saia com o globo, não foi? É, na verdade ela fez uma saia, nem foi com o globo. Ela pegou, tipo, um suporte de abajur e transformou numa saia. Porque elas compraram os materiais pra poder construírem seus looks num thrift shop, né? Num bazar. E aí ela acabou escolhendo essa parte do abajur pra poder criar a saia. E de quebra ela ainda fez um boneco de neve pra acompanhá-la. Frost Stranger, alguma coisa assim o nome. Só que, né, foi um fiasco. Eu achei muito bacana que além de estar dentro de um globo de neve, ela pegou várias bolas de árvore de Natal e compôs o look, né, da roupa dela. Então, pra mim, foi fantástico a composição do look em si. Eu tava também pensando, que eu acho legal ver esses visuais assim, que o dela teve bastante impacto, e eu fiquei pensando como que ela conseguiu fazer aquele visual, tipo, na casa dela. Ou ela fez na casa dela, ou ela deve ter feito num lugar muito amplo, porque era aquela bola de plástico era muito grande. Sim, sim. Será que ela fez ou ela pagou pra alguém fazer, né? Sim, eu também queria ver, o material também foi muito resistente, porque pra você andar dentro daquele negócio de plástico, não estourar ou não rasgar, deve ser difícil. Ah, sim, mas se eu não me engano, isso aí é uma coisa que vende, pelo menos nos Estados Unidos, né? Porque eu já vi outros desfiles de moda, tipo de uma menina também, que andou dentro de uma bola de plástico dessa também. Eu também já vi um desafio com uma bola parecida com essa, de um cara descendo um morro dentro de uma bola de plástico, assim. Então, acho que, pelo menos lá nos Estados Unidos, não deve ser fácil delas encontrarem, não. É mais que uma coisa que não é comum na nossa cultura, né? No Brasil, então, pra gente, já acha que é mais difícil de manusear um material desse. A grande questão pra gente é, como que a Shangela encheu aquela bola? Pois é. Será que lá eles tinham bomba? Será que ela teve que comprar uma bomba específica pra isso? Talvez, né, enche com bomba de pneu, né? Ah, eu também não sei. Eles deveriam colocar alguma coisa. Eu não sei se tem também alguma coisa na internet, mas se não tiver, eles deveriam colocar, assim, meio que os bastidores de como que ela conseguiu encher aquela bola. É, a grande questão é, ela encheu a bola e entrou, ou ela, tipo, vestiu a bola e eles foram enchendo com ela dentro. Enfim, mistério de Drag Race que a gente deve descobrir com o tempo. Aí, por fim, né, depois do desfile, as queens foram chamadas ao palco pra receberem a avaliação dos jurados. E eu achei engraçado, né, porque a hora que RuPaul chama à frente Shangela, Bibi e Ben, e aí fala que elas são top 3, elas celebram o Ru. Aí depois ela chama Tord, Kennedy e Titi, afirmando que elas são o bottom 3. A reação pra mim da Kennedy foi maravilhosa. Ela fez um bico e fodeu tudo agora. E é isso que é legal, porque assim, enquanto outras queens remoem, ficam revoltadas, ai, o RuPaul mandou bottom 3, foi injusto. A Kennedy simplesmente teve aquela reação, fodeu tudo e agora tô na merda. Ai, por isso que eu gosto da Kennedy, ela tem as melhores reações, assim, ela é super sincera. É, e é isso que me incomoda, sabe? Por que as pessoas odeiam tanto a Kennedy? Eu lembro que no Workroom, desse episódio, ela comentou... Mentira, nem foi no Workroom, não. Foi no... Não, sim. Foram dois momentos. No Workroom, ela comentou que ela não sabia que ela tinha essa cara de antipático o tempo todo. Mas ela se assistindo na temporada 7, ela percebeu que ela teve o tempo todo fazendo uma cara de bunda diferente. E ela falava que, durante o episódio, ela não tava fazendo aquela cara, mas ela percebeu que tava. Então, assim, as pessoas meio que julgam ela por uma aparência dela, mas quantas pessoas eu não conheço por aí também, que sempre fazem cara de bunda e são amor de pessoa. Não dá pra ver todo mundo ter uma cara receptiva. Se me verem na rua, o pessoal fala que eu não tenho uma cara muito amigável. É das pessoas, tipo, não é que você não vai ter uma cara amigável que vai te tornar uma pessoa boa ou ruim de lidar. Eu acho que a Kennedy, ela sofre muito preconceito, o povo persegue muito ela de graça por uma coisa que, pelo menos pra mim, é divertido, né? As caras que a Kennedy faz, pra mim, são tão divertidas quanto as caras da Alyssa, mas só que a Alyssa é adorada e a Kennedy não, né? Sim. É triste isso. E aí, outro momento, que na hora que as queens saem do palco, a Kennedy fala, né, com a Ben, que ela evoluiu muito mentalmente desde a 7ª temporada e ela se tornou uma pessoa melhor. E isso a gente percebe, tipo, ela não tá implicando com outras queens, ela não tá querendo impor que a drag que ela faz é melhor. Ela tá ali tentando dar o seu melhor, fazer uma grande temporada. Isso é muito bonito de ver. Mas, tipo assim, as pessoas implicam muito com a Kennedy de graça. Eu acho que se as pessoas não a curtem, então que a deixem em paz. Agora, se estão dispostas a mudar de opinião, que elas permitam conhecer essa Kennedy que a gente acha divertidíssima e que não tem papas na língua, que ela mesmo falou que ela não tem nada pra esconder, que ela resolve mesmo. E eu acho que isso também torna ela uma grande queen, porque é muito ruim quando o povo vive, né, de disse-me-diz, falando nas costas, e na hora de resolver, foge. E a Kennedy não, ela tá ali pra resolver, resolve. Quem não gostou, acontece. Mas igual ela disse, ela evoluiu. Então ela também não vai ficar batendo de frente de graça com os outros, mas também não vai aguentar, né, desaforo de graça. É, e uma coisa também que eu não entendo é porque o pessoal não gosta dela e acaba gostando de outras drags que são mais chatas que ela. Sim, que desmerecem muito mais os outros. Eu não vou falar da Milk, porque a Milk também agora tá recebendo hate de todos os lados. Embora eu também não ache que ninguém mereça ter hate, mas essa também é uma grande questão, né, do All Stars. Tem a faca de dois gumes. Ou você volta pra ele e muda uma imagem negativa que você deixou, ou você tem a chance de voltar pra ele e destruir uma imagem positiva que você deixou. E a Milk, no caso, tá indo pelo segundo lado. Ela tinha uma imagem muito querida na sexta temporada e agora, de geral, tá tomando raiva dela, antipatia, devido ao comportamento dela. E isso é bem ruim pra drag dela, né, pra carreira dela. É, eu acho que ela teve muito aquele momento da Alaska, que a Alaska jogou tudo pro alto, começou a xingar, falar um monte de asneira. Sim, mas foram momentos diferentes, né, porque a Alaska, ela tinha tido um desempenho fantástico, aí no penúltimo capítulo, ela tem um deslize e poderia ter tudo a perder, uma Queen que tava ganhando quase todos os desafios, né, foram 4 vitórias, então pra Alaska era um momento, assim, decisivo. Se eu cheguei aqui pra ser eliminada, tipo, perdi tudo que eu lutei forte. E a Milk não. A Milk tá achando que é a melhor, mas tá tendo desempenhos medíocres até o momento. E ainda fica incomodada com o fato de ter sido salva. Então aí que tá o grande problema, sabe? Dela não aceitar que tá indo mal, que deveria melhorar o seu desempenho, né? A sua dedicação no jogo. E por isso que a hora que a Milk chorou, começou a chorar, que, ah, eu me dediquei, eu entrei o que eles queriam, que eles queriam que eu mostrasse uma drag glamourosa. Aí, primeiro que a Trix já manda um girl, tá tendo esse tipo de reação por ter sido salva, calma lá, né? Aí depois a Aja me solta um, se quer que eu chame a Celina pra cantar pra você? É muito bom, né? Na verdade, eu vou começar a usar isso agora. Se alguém começar a dar um ataque do meu lado, você quer que eu chame a Celina pra cantar pra você? Cantar a música do Titanic, eu acho que vai ser a melhor pra você se acalmar. Ai, ai. Eu acho que ela podia ter ficado quieta, sem ter dado esse... chilique. Esse showzinho, porque eu acho que se ela tivesse sido comigo, avaliada na passarela, iam falar sobre o... Eu acho, eu não sei se é só comigo que aconteceu, mas iam falar da maquiagem dela. E também iam falar da questão que você falou do cabelo, da caracterização da Celine. Não é, eu acho que assim, a Milk reclamou de barriga cheia. Porque pelo que a maioria das pessoas andaram comentando, né, e até a gente mesmo comentou aqui, se ela tivesse sido chamada pra ser avaliada, ela não seria top 3. Ela seria o bottom 3. Porque de fato, igual uma coisa que a Trix falou, né, ela tá achando que teve um desempenho maravilhoso, não foi bem assim. É claro que a gente entende, né, que às vezes rolam umas críticas injustas por parte dos jurados convidados. Às vezes a gente também acha que tem um desempenho 10, enquanto na realidade tem um desempenho 6. E foi o que rolou com a Milk. Ela achou que foi fantástico e não foi, gente. Acontece, a gente nem sempre vai 100% bem, não. Mas a grande questão é que tem a humildade por trás, né? Ela achou que foi injustiçada e não sei o quê. E desmereceu as outras queens quando ela foi salva. Sério que eu perdi pra aquelas 3 ali? Tipo, isso é postura, sabe? Isso não é uma coisa que você vai falar numa competição. Ainda bem que você falou desse momento. Porque eu achei esse momento muito... Porque a gente também não sabe como o programa é gravado. Mas eu achei muito edição demais, sabe? Elas devem sempre falar aquilo... Todo mundo deve falar aquilo... Desabafar, né? Off. Isso, desabafar no fundo. E eu acho que como falaram, ah, já que a Milk tá sendo ácida e chata nessa temporada, vamos colocar isso daqui também. É, a grande questão que eu penso é assim, e eu acho que eles estavam querendo que a vilã fosse a Todd, porque a Todd já tinha um histórico na 8ª temporada, né? Desse embate que ela tinha direto com a Bob. Aí depois, no último episódio, ela acabou batendo de frente com a Titi. No episódio que ela foi eliminada. E aí, é aquilo, né? Eles primeiro gravam toda a temporada e depois que a temporada acaba, eles vão decidir quem que é vilã, quem que é planta, quem que é arrastada, enfim. Essas personagens clássicas de Drag Race que a gente conhece. Por isso que eu vi no segundo episódio, deu a entender que a vilã seria a Tord, porque a Tord, você via que o tempo todo eles mostravam o depoimento dela falando que ia ser sabotada, de que estava sendo perseguida e blá blá blá blá blá. Só que como a Tord saiu no segundo episódio, eles devem ter tido que mudar a tática. Porque a Fifi no All Stars 2 fez muito sucesso enquanto vilã, que precisava fazer a história render. E a Fifi durou até metade da temporada, então pelo menos uns 4, 5 episódios bons pra se ter uma vilã que vai fazer a temporada girar em torno de certos conflitos. E quando a Torge sai cedo, eles precisam reaver toda a estratégia, né? Então acho que por isso que desde o primeiro episódio eles já colocaram esses depoimentos, esses comportamentos diferentes de Milk pra poder dar essa edição de vilã pra ela. Porque aí quando a Torge sai, a Milk já tá no nosso imaginário como vilã. Então, a partir de agora, eles só vão abraçar essa coisa da Milk ser vilã mesmo. Então, por isso que acho que eles deram ênfase nesse desabafo da Milk no fundo do palco pra poder justificar alguma outra coisa que pode vir no próximo episódio que a gente vai assistir. No próximo ou nos próximos, né? Ah, mas eu acho que a Milk deve durar só até o próximo episódio. Eu não sei, né, quanto tempo mais que Milk dura, mas pelo que eles estão mostrando dela, eu acho que ela não dura muito não, porque quando a Fifi saiu, meio que também foi uma ascendência, né? Foi estopim. A cada episódio, eles iam mostrando mais e mais de uma postura problemática de Fifi. Até que, por fim, chegou no ápice dela ser meio que enxotada da temporada. Talvez com a Milk aconteça o mesmo, pois no segundo episódio, ela está em atrito direto com a Shangela. Aí, como já lançou, né, uma prévia do terceiro episódio, e nós já assistimos, hein, a gente vê que o atrito da Milk agora é com a Kennedy. Então parece que a Milk vai brigar com todo mundo antes dela ser finalmente eliminada. Mas eu quero ver ainda o momento que a Morgan falou que ela precisa ainda baixar um pouco da bola da Milk. Então, se ela for, a Milk foi eliminada e tiver aquele episódio que elas têm que voltar pra vingança, eu espero que a Morgan ainda confronte a Milk e fale umas verdades pra ela, porque ela tá precisando. É, mas também tem que ver aquela coisa, né? Tem muitas queens que falam demais e na hora vamos ver fogem da raia, né? Por isso eu gostei da Titi ter confrontado a Milk já no primeiro episódio. Não que alguém deva ficar contestando a arte drag da outra, mas é melhor, né, da forma que a Titi fez, dela chegar pra Milk falar, do que ficar naquela coisa de disse-me-disse nas costas e ninguém resolve nada, e a Quinda fica com fome de falso. E é isso, né, no fim das contas acabou que... E por fim a gente viu o lip-sync for Your Legacy e Shangela venceu e decidiu mandar Tord embora. E eu achei assim divertidíssimo a reação da Tord. Oh meu Deus, que nojo. Eu acho que foi tão espontâneo, mas foi tão... A cara da Tord, essa indignação, tipo, por que eu, né? Eu não acredito nisso, que eu acho assim hilário. Pra mim foi divertidíssimo. Mas depois aí vem a Kennedy de novo, né? A Tord meio que... Ela também não aceita ser contrariada, não aceita perder, não aceita a derrota. E aí ela ficou revoltada por ter sido eliminada e acabou fazendo aquela mensagem lá meio pesada no espelho, desenhando um pênis. Então assim, pra mim foi desnecessário aquilo. É, eu também achei meio desnecessário aquilo ali também de ter desenhado. E ainda mais desnecessário ainda passar aquilo na TV, porque geralmente na TV, sempre quando tem alguma coisa obscena, algum palavrão, eles têm que ficar editando pra cortar pra tirar do corte final, né? Pra passar na TV e só deixa aquilo no liberado. E na TV lá, acabou passando, tipo, normal. Censura, né? Como é TV a cabo normalmente tem uma certa liberdade maior pra esse tipo de coisa. Mas é engraçado, por exemplo, na terceira temporada, né? Que quando a Mariah foi eliminada, ela deixou uma mensagem lá no espelho, parabenizando Raja, falando que, né, todos já sabiam que a Raja ia ser a campeã da temporada. Meio que um certo spoiler, né? E aí a produção foi lá e apagou a mensagem dela. Eles voltam, tá o espelho todo borrado e só a assinatura da Mariah. Tipo, o que aconteceu aqui, né? E isso dá pra ver também no corte final, que antigamente o corte era aquele quadradinho pequeno que ficava duas faixas pretas e não dava pra ver muita coisa. Só que como saiu a versão em HD e widescreen, aí já dá pra você pegar no final do episódio lá com a perninha do JA e quando ela entra no próximo episódio não tem nada disso escrito. Sim, na verdade eu acho que aí também é aquela coisa da edição, né? Porque na hora que ela tá escrevendo, dá pra ver a mensagem que ela escreve. Tipo, só não tem ela lendo a mensagem, mas dá pra ver a mensagem que ela escreve. No episódio seguinte que eles meio que limparam, então acho que não foi um erro de edição. Porque no episódio eles mostram a mensagem e no outro eles apagam, sabe? Tipo, já que mostrou nenhum, mostrou em tudo. Mas é isso, né? Eu gostei muito, achei o episódio bem bacana, bem divertido, cheio de polêmica, cheio de drama, e é isso que a gente gosta no Drag Race, né? Ao mesmo tempo que tem esse excesso de humor que a gente adora, tanto que a gente viu lá a Michelle morrendo com o lip sync da Ben, porque a Ben foi bem pro lado da comédia, do outro lado temos todo esse drama por trás de Tord se sentindo sabotada e também tem todo o drama por trás do atrito entre Shangela e Milk. Essas coisas que vão fazer a gente ficar cada vez mais apaixonados com Drag Race. E uma coisa que eu acho fantástica em Drag Race é o fato de as pessoas terem, né, criticado muito, falando que, nossa, esse elenco é ruim. All Stars 3 nunca vai superar All Stars 2 e pra mim tá sendo tão bom quanto. É, eu acho que todo mundo tem essa mania de falar, essa temporada tá horrível, essa temporada tá chata. Nunca. Mas aí, conforme vai passando, o pessoal vai mudando de opinião. É, tirando a Season 7, que pra mim é a pior temporada de Drag Race até hoje. Ah, eu não acho, já discordo, hein? É, já discordou, mas continua achando que é uó. Se bem que, né, você não vou nem falar da nona temporada não, pra não ver as pedradas, mas enfim. A sétima temporada eu acho difícil de assistir. Mas assim, toda uma questão também que envolveu na época. A gente ficou muito empolgado com a sexta temporada. E aí criou muita expectativa com a sétima. Quando a gente cria expectativa, a culpa é nossa. Tipo, quem tá criando expectativa sou eu, não é o outro. Então a gente cria expectativa demais. Aí na hora que o pau quebra, a gente acaba. Ah, que droga, não era isso que eu esperava. Mas tipo, quem esperava era eu. Não era eles que estavam prometendo demais. Na verdade, eu acho que tudo começou na questão do trailer. Porque o trailer da sexta temporada te parece aqueles trailers de cinema. E o da sétima temporada tipo, foi aquele trailer bem básico de preto e branco, só com fundo branco. É, no caso, porque foi um trailer bem minimalista, né? Mas por incrível que pareça, eu adorei o trailer da sétima temporada. Foi aí que eu criei as expectativas. E como não foi entregue, né? Aí por isso que eu fiquei decepcionado. Mas aí eu, tipo, eu aceito. Isso é um problema meu comigo mesmo. E eu acho que a maioria das outras pessoas que tem essa mania de criar expectativas tem que aprender a lidar com elas. Porque se a gente cria expectativa demais e elas não são correspondidas, a gente tende a achar que a coisa é ruim. Mas não, a culpa é de quem criou a expectativa. Ah, e uma coisa também que a gente não tinha comentado nos episódios anteriores é que agora também tá vindo com um trecho do próximo episódio. Mesmo que não esteja traduzido, mas a gente já tem um avanço do próximo episódio que vai ser, que esse terceiro agora vai ser uma paródia do The Bachelor. Também é legal ver que a temporada ela não fica, não tá mais só trabalhando igual aquelas fórmulas antigas, que é só criar vestido, fazer tudo do zero. Trabalhando mais o lado da comédia, o lado da paródia. Ainda mais agora na VH1, que é um canal grande, consegue ter outros tipos de atores e apresentadores como jurados, tem uma rede maior de contrato que ela pode fazer paródia com esses programas que são de lá. E agora é bacana pensar que o fato de Drag Race estar no VH1, quem sabe não rola um crossover, né, entre Drag Race e America's Next Top Model. Quem sabe finalmente Tyra Banks não comparece no reality de RuPaul e RuPaul sabe. Isso no reality de Tyra Banks. Ia ser o crossover que todos esperamos. É, quem sabe na décima temporada ou na décima primeira ela já não esteja lá nos jurados. Exatamente. Inclusive é bom também dar aí, né, os parabéns, porque no último fim de semana a Drag Race completou 9 anos de idade. No domingo, dia 4 de fevereiro, completou 9 anos de Drag Race, quando o primeiro episódio de Drag Race foi ao ar, 9 anos atrás. Então, olha, quase uma década de Drag Race, quase uma década de que muita coisa mudou, pelo menos a forma com que as pessoas veem, consomem arte drag. Então, pra isso, a gente tem que celebrar, e muito. E agradecer, né, a RuPaul, porque ela é que idealizou tudo isso. E pelo jeito que anda o programa, não vai acabar nem tão cedo. Porque o meu medo era, por exemplo, de começar a assistir o programa e uma temporada X não der audiência, querem cancelar. Como eu acho que é um reality show, eles não devem cancelar nem tão cedo. Ainda mais você comentando sobre a audiência do All Stars 3, pelo menos a audiência de estreia, foi assim, sucesso total. Tirando os programas esportivos que passaram no dia, foi a maior audiência do horário para uma quinta-feira na TV a cabo americana. Então assim, Drag Race está cada vez mais conquistando seu espaço e cada vez mais conquistando novos fãs. Isso é bom pra gente, né? Que consome, gosta do programa e vive aí divulgando e enaltecendo ele. Continue assim por vários e vários anos. Sim, sim, sim. Até mais, Rô. Até o próximo Batendo Cabelo com o Rod Saulete. Por hoje é só. Muito obrigado por nos ouvirem. Não esqueçam de se inscreverem em nosso canal e curtir nossas redes sociais, Draglicious e Fusco News. Links na descrição. Aqui é o Rod. E aqui é o Saulete.